caminho tem me levado. Te levo pra ver do morro, te levo pra ver o que eu vejo. Elementos e substâncias, verdade e desejo até pra dizer que tá bom. Perceber o centro, permanecer no centro, na contramão do senso comum, confunda com um bom senso. Todos contra todos eu tô vendo verdades em conflito. Eles presos a aspectos físicos, eu acho isso tudo deprê. Mas eu não precisei tomar esses comprimidos, eu não tenho do que me esconder. Eu não tenho opção sem tremer onde eles chamam opressão. Eu sei o que é tensão. Quatro PMs no corredor, repressão no kitnet ao lado. O chuveiro ligado, grito abafado. O som da taser na mão do opressor, eu podia ter rodado. E era sem pôr do sol, palco show, lourinha da batata. Bota um dinheiro, tô no meu cash. Bota um tênis, tô no meu pé. Bota um dinheiro, tô no meu cash. E era sem pôr do sol, palco show, lourinha da batata. Bota um dinheiro, tô no meu cash. Bota um dinheiro, tô no meu cash. Um, dois é dez, o meu mal back. Algemas eu tô sem. Até vencer não morre ninguém. Até vencer não morre ninguém. Bota um dinheiro bom no meu cash. Bota um tênis bom no meu pé. Bota um dinheiro bom no meu cash. Ela vai. Bota um dinheiro bom no meu cash. Um, dois é dez, o meu mal back. Algemas eu tô sem. Mas eu tô sem. Até vencer não morre ninguém. Até vencer não morre ninguém. Até vencer não morre ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Até vencer não morre ninguém. Tive como força combustível, meu lado combustível. Tive tudo pra deixar afundar na crise. Tive uma noção de crista falsa, como uma noção de grife dada por anúncios e tweets. Um sabor besta de quem não quer morrer, mas quer morrer por cima da carne seca. Deixa o vento bater na minha seda.